é um Alfa Yank Tango. Bom dia. Siga na escuta. Alfa Yank Tango no pátio 3, por isso um reboque para a ponte número 9. Autorizado iniciar no pátio 3, o Alfa Yank Tango e reporte para ingressar no pátio principal. Gente, obrigado. Salvo Salvador Gol no 605 para o táxi com 73 a bordo. Somente de 4 horas e 5 minutos, alternando Campinas. 173 POB, 4 e 5 Campinas. Negativo. 73 no POB. 4 e 5 alternando Campinas. 73, 4 e 5 alternando Campinas. Táxi autorizado, Índia Alfa, reporte pronto. Torre 186 no ponto de espera. O ajuste 1013. 1013, autorizado via Alfa, já. Para o ponto de espera 10, gol 16. 05. Torre da 3153, com informação hotel. 53, copia Galeão 380. Prossiga. Galeão 380, rota Peruísque 50, Bidev, Open November 857, após sair conforme o plano, decolada 10 com curva direita, no perfil Bedael, Leida, após Leida, voa Bidev, intercepta o eixo, da aerovia e sai conforme, da Open November 857. 54113, o transponder, controle opera em 199.8. 380 para Galeão, Upper Whiskey 50, Bidev, Upper November 857 e após conforme plano. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, intercepta a Leda Bidev. O 5483 transponde 198, controle 3153. Tá confirmando o transponder 5413. 138 não tem, né? Tá certo. Confere no 8 enquanto ponto parou, puxa o sinal. Reporta pro gestionamento, 3153. Solo Salvador, 135-17 com 15 na borda, autonomia de 4 horas e 40, alterna com 20, pronto para o táxi. PB 115? 151. 151, autorizado via Juliette Alva no ponto de espera 2186, 1003 ajuste. Juliette Alva, ponto de espera 186, graças a 357. Torre Salvador, 3517, pode estar pronto. 3517, a linha em mantém 110. A linha mantém 110, 3517. Decolada agora, Juno 1, controle 109.8, bom voo e bom ano novo. Controle 19 anos, Salvador Novo, bom dia. Oi Salvador, muito bom dia, Gol 1605, perfil da Dael. Gol 1605, contato radar na decolagem, sua para 360, saída da Dael. Para 360, saída Dael, Gol 1605. Solo da 3153, pushback e acionamento na 8. Autorizado no último táxi, 3153. Reporta o táxi. Ah, é o 3597, decolagem autorizada 040 graus com 59. Decolagem autorizada 3517. Alfa e Equitango no parte 3, mantém a posição. Tem um tráfego da Gol, da TAM, correção da TAM, que está no portão 8, está iniciando o pushback, ok? Perfeito, aguardando o tráfego da TAM. Controle Salvador, P3517, decolado, passando mil pés em subida, perfil da Gali. Então, 3517, contato, roda na decolagem, suba para 360, seta Gole. 360, Gole. Táxi 3153, 131 a bordo, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. 3153, autorizado táxi via Juliette Alfa por correção. Até o ponto de espera da pista no 0, ponto de espera torre 118 decimal 6, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio Juliette, Alfa, ponto espera 101186, o 3153. Bom início, ó. Azul, Alfa, Yankee, Tango, na escuta? Na escuta, senhor, prossiga. Após a passagem do Airbus da TAM, está autorizado prosseguir até o portão 09. Gente, obrigado. Gol no 605, chame Recife 1251, alternado no 3325. Recife 1251, confirma a alternada 133? 25. 3325, pode ir. Romeu Oscar, bom dia e feliz 2012, está pronto, cópia, morro. Autorizado Morro de São Paulo, 1000 pés, decolagem da 17, curva à direita, corredor Axé. Frequência do controle 119.8 e aciona o padrão 0153, o quilo Romeu Oscar. PLB? Ciente 04 a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre 118.6, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Bom dia, tem livre acionar. Chame para o táxi, feliz ano novo. Ponto espera pronto, tá na 3153. Além decola, vento 040 graus, 5 nós. Livre alinhado, decolar da 103153. Então, 3597, chame Recife, 1288, alternado no 260, com voo. 1288, 1260, 3597. Ato. Escuta. Autorizado, táxi, porta para ingresso na 7, Romeu. 3153, decolado agora de Salvador, aos 23, controle 198, transfere, bom voo e feliz ano. 98, obrigado, feliz ano, 3133. Controle Salvador, bom dia, 3153, passando 2000, autorizaria pro de Dael Leda. 3153, contato radar na decolagem, suba para o 380, da presente autorizada pro de Dael. Dael 380, 3153. Torre, é um Alfa e Tango, informa o certo na revolta, obrigado, feliz ano novo. Seguinte, o Alfa Yank Tango, tenha um bom dia e um feliz 2012. Autorizado no 7, Romeu Oscar, 040 graus, com 5 nós. Decolado agora 2006, controle 198, transfere, bom voo. Tá, senhor. Beijo novo. Controle, ó, uma parte do filho do Romeu Oscar. Pelo Romeu Oscar, mil pés, corredor Xé, reporte fora da barra. Fora da barra, Oscar. Pelo Romeu Oscar, apenas confirma estimado de pouso em Morro de São Paulo. Ah, 0965. Salvador, bom dia, TAM 3179, autorização Guarulhos, tem informação hotel. TAM 3179, bom dia, Guarulhos, no 380, pronto, sobe. Prossiga. Alfa autorizado Guarulhos, nível 380, via rota Upper Whisky 50, decolagem pistão no zero após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Dael Leda, após Leda Bidev, frequência do controle 119.8, aciona 5420. Ciente, aprovado 380 para Guarulhos, na rota conforme, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, a saída é da Euleda após o Abdev. O controle 198 e o transponda 5420, TAM 3179. Correto, portão 11, chama pronto, TAM 3179. Ciente, graças. Seria possível coordenar o nível 340? Firmo, vou coordenar com o centro, só um minuto. Obrigado. Salve Salvador, bom dia. O azul Alfa Yankee Alfa do Pat 3. Alfa Yankee Alfa, bom dia. Qual o portão do destino? Número 8, senhor. Autorizado, inicial reboque, reporta para ingressar no pátio Alfa Yankee Alfa. Yankee Alfa, ciente, obrigado. Salvador, bom dia, um excelente 2012. Formação Hotel, descendo para o nível 150, gol 9070. Gol 9070, acima identificação, autorizado chegada a mar, desse mantém o nível 050. Chegada a mar, descendo para o nível 050, gol 9070. Chame Recife, 1251, alternado no 3325, bom voo. Cono 3325, 3153, vão iniciando. Igualmente. Gol 9070, autorizado para o GITAP. Sente para o GITAP, gol 9070. Sentiu que o Romeu Oscar manteve o pés até o destino, confirma? Ah, afirmativo. Sentiu, entrado no setor informar a frequência livre, que o Romeu Oscar.